Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Ship Tuning, edição para quarta-feira, dia 17 de junho de 2015. A edição de hoje do nosso Ship Tuning vai trazer até aos nossos ouvintes músicas muito interessantes. A começar desde logo por esta que fez parte de um Atari e que se chama aqui Rectangular Waves. Esta sim é uma das originais, é uma das músicas originais que foi composta mesmo para, não com o fim de chip tuning, mas de uma, portanto, de uma de chip, aliás, não foi uma música de chip tune, mas foi uma música de videojogo propriamente dito. E depois aqui temos então o Mr. Spastic com Spastic Breakfast. Breakfast. É um autêntico dubstep, aliás, um autêntico drum and bass, peço desculpa, mas em 8 bits, está um espetáculo. Vamos conferir se são as primeiras duas da edição de hoje do nosso Chiptuning. E já cá estamos ouvintes depois deste tema de Mr. Spastic com o tema Breakfast. Aliás, Spastic Breakfast. Vamos agora ficar com mais dois temas. O terceiro deles chama-se, é um tema também muito interessante. Eu acho que já passou aqui em alguma edição do Chip Tuning. Chama-se Spontaneous Devotion. É dos Random. Aliás, sim, dos Random. E esta música realmente a mim chama a atenção. Eu particularmente aprecio-a. E vamos também finalizar com uma música que também tem o seu quê, não é? Bom, pelo menos para mim. E essa música que nós vamos aqui ouvir para finalizar chama-se Advanced Trigonometry. E são estas então as próximas quatro, duas sugestões que eu tenho para vocês. Com elas chegamos ao fim de mais um Chip Tuning. Mas eu, Carlos Bonaparte, quero estar de volta amanhã, amanhã não, para a próxima semana, para mais uma edição do Chip Tuning. Fiquem bem ouvintes, para vocês um forte abraço e até amanhã. Aliás, até para a semana. Random com Spontaneous Devotion. Até para a semana.